Garoto 59, setorizado uma ótima. Desmóvel. Controle Salvador, TAM 3283, cruzando 1600. TAM 3283, contato radar na decolagem. Grupo Avia Arbor 1 para nível 360. Arbor 1 no 360, TAM 3283. Cruzada em área e manter, cabeceiro no zero. Além, mantenho no zero. Dois, cinco, nove, chame-se para Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Então 12835, 12238, né? 6259, obrigado. Isso no zero, o vento é 1,70 graus com 0,5 nós, cumprindo o perfil da Sanvo 1, transição Doclo. Autorizado a decolar, 1,90, perfil da Sanvo 1, Doclo, com 6,4,5. Delta. Áreas 14, diagonal 17, diagonal 27. Passageiros 1 às 3, estimando Brasília aos 22:58 Zulu. Confirme o atraso. Cinco, decolar, 231, no controle 201119, decimal 8, boa viagem. Boa noite, boa, grata. Boa noite, controle, voo no 645. 645, contato, radar de decolagem. Só autorizar direto o líder, super nível 360. Líder 360, Fernando. 645? Coluna 645, prossiga. Tá com muito tráfego na terminal aí? Coluna 645, confirma, informação. Tem muito tráfego na terminal agora? Coluna 645, negativo. Temos um tráfego na saída A por 1 e um tráfego aproximado do pistão no 7. Ah, só fazer um cross-check aqui. A tua bócula no alfa ainda é com curva para a direita? Bola 945, dóculo 1 no bravo é com curva à direita, dóculo 1 no alfa com curva à esquerda. Dóculo 1 no alfa, então tem uma discrepância aqui grande aqui nesse reporte, tá? Obrigado. Controle 1045. Controle 1045, prossiga. Essa tá com um alfa aí, a partir do Sierra Vista 001, ela curva pra direita, confere. Cinco, aguarde, vou chegar separado novamente. Número 645, saída Tóquio 1 no alfa, curva à esquerda para interceptar e manter o rumo 215 até a interseção Flyby Dinner. Após curva à esquerda para interceptar e manter o rumo 214 até a interseção Flyby Tóquio. É, é que de repente tem algum estudo de o initial climb dela é mantendo a proa e após a Sierra Vista 001, é curva direita na 222 e sim fica uma curva à esquerda. Tá legal? Qual é a questão de informação aí? Bola 645, grato pelo cheque de informação. Nada, tamo aí, obrigado. Chame-se pro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Confirma a secundária, precisa? 128, decimal 8. 260-288, para 3248. 645, chame-se para Recife na frequência 128 decimal 35, lanterna 123 decimal 8, bom voo. 12835 e 1238, obrigado, Memerson. Até uma vez atualizada direto para cá. Agilete até Romeu, confirme esse visual com Cabo. Rádio Delta Encerro, veio para ingresso de circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118.95, bom posto. Oi, capa, Juliette Encerro, veio, cordial, boa noite. Voando na proa da rotatória. Delta Encerro, veio da presente autoridade direto final da 17, reporte na curta final, ajuste no zero no meio. Direto final da 17, reporta na curta, 616, direto ao rodão. Romeu, tráfego avistado pelo utilizado no 7, vento 8, 0 graus, 5 nós. Rafa, 1 grau. Repouso para o abate? Programa na mata, só utilizado backtrack e retorna. Só de pouso, autorizado, backtrack. Bravo, meu. Salvador, azul 2781, se aproximando ponto para dar 190 pronto. 2781, autorizado a NA e decolar pistão 0, vento 170 graus, 5 pronto. Além da cola, pistão 0, azul 2781. Eu acho que o escuro já está funcionando, o chão está afetado. O Leste está no meu, solo 4 e meia, backtrack até a base autorizado. Muito obrigado. Controle 19-8, azul 2781. Boa tarde, azul do Romeu. Boa noite, muito bom. Tio Tomo, contato radar no decolagem, suba a via Arbor 1 para nível 1 meta. Subida via Arbor 1 na transição LFA. Do Taxa Terra, o meu reporte para ingresso. O meu, o meu, o meu, o meu, o meu. Equador, boa, 13290. 13290, contato radar decolagem, vista via Bomed, 1 para nível 050, o ajuste no 090. 050 via Bomed, 1 no começo, 3, 0, 0. Seria continuar o procedimento, LX3, 1-0? Sim, o LX3, 3290. Mas eu tenho a mensagem aqui, está dizendo que o localizador está fora. Time o ATI está 3-2-0. Oi, Mati. Está 3-2-0, confirme a mensagem. É o Whisky, ó. Whisky, sim, está 3-2-0. É 3290, gato de deformação, estamos corrigindo, o localizador está em funcionamento. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, 05, ponto espera da 10. 1705, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 70 graus. Nível decolagem da 10, 70. Autorizado de ingresso, reporte aéreo pronto, novembro acho que hoje. Autorizado de ingresso, reportar aéreo pronto, novembro acho que hoje. 05, decolado, passa 1700. 1705, contato radar decolagem, suba aviação voando para nível 360. Aviação voando para o 360, quando possível, do clube 1705. Torre, talvez já assista, né? Que decolagem autorizada, pista 17, vento 170 graus, 5 nós. Autorizada a decolagem, 5 nós. 705, aos 5 mil, 2 0 1 198, boa viagem. 3290, foi posição Duna, desce para 2000 pés, o ajuste no 09. Duna 2000, 2300. Eu acho que isso decolado aos 5-7, autorizado com várias esquerdas, circuito padrão, pistão 7, reporte girando base, para final. Autorizado com a esquerda, reportará girando base, 90 graus, corrido. Torre 9BOSQ, estará pronto para girar a base. Pesado, base, ponte nacional 9BOSQ. Repórter nacional 9BOSQ. 3290 autorizado em procedimento, Yellow Sector, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado, tá prendendo a tela. Avenida 781, Semicentro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 360, 288, obrigado, boa noite. Sinal da 17, November Alpha, isso. Autorizado tocar RMT, pistão 7, vento 180 graus, 4 nós. Autorizado tocar RMT na 17, November Alpha, isso. Roma 705, Semicentro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 35238, Roma 705, boa noite. Boa noite. Cruzamento do campo, novembro das fechas. Está autorizado que vai à esquerda, repartará o cruzar o campo, novembro das fechas. Novembro é Oscar Whisky para cruzar o campo. Utilizado o cruzamento, reporte e ingresso na perna do vento e aguarde para girar a base, novembro Oscar Whisky. Ingressando na perna do vento da 17, aguardará para girar a base, novembro é Oscar Whisky. Da 3290 completo de sinal, chame torre 118 do sinal 95. 1895, boa. Salvador, boa, da 3290 sinal. 3290, continuando a aproximação, ajuste no 0 no meio, já avisou o próprio. Afirmo. Uso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus, meia dúzia de nós. Para informação, tráfego à esquerda, até no setor norte, no intercept. Livre pouso na 10, 3290. Câmera Squish, mantendo o vento, aguarde para girar a base, devido a tráfego na sinal da 10, 3 milhas fora. Mantenhando o vento, 9 BLC, sentido tráfego. Pode passando através da RIMAR para girar o November Alpha. Repassarei através da RIMAR para girar a base do November Alpha. através da ENAPA, VBL Osco Whisky. 7 November Osco Whisky, autorizado girar base, aguardando para autorização de pouso, November Osco Whisky. Autorizado girar base, aguarda autorização de pouso, November Osco Whisky. Na final da 1-7, November Osco Whisky. Autorizado tocar RMT, visto no 7, vento no 80 graus, meia dúzia de nós, November Osco Whisky. Autorizado tocar na RMT na 1-7, November Osco Whisky. Torre, boa noite, Gol no 0, 99, ponto de espera pronto. Alinhar e manter, visto no 0, Gol no 0, 99. Alinhar e manter, visto no 0, Gol no 0, 99. Zero, solo, ao 08, libera direito e chama o solo 219. 219, boa. 099, alinhar decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 0 graus, 0299. Autorizada, decolagem da 1-0, com 1-0, 99. Whisky tocou e meteu os 1-0, circuito agora pela direita, não padrão, é forte girando base. Curva direita, circuito não padrão, é forte para girar base, 1-7, November Swiss. 1-0, 99, decolada 1-0, chama o controle, 1-2-0, destino 8-0. Controle 1-9-8-0, vou 1-0-9-9. Controle, boa noite, Gol no 099. Gol no 099, boa noite, contato radar, chega para o nível de voo 360, após o mesmo país autorizado direto Elefa. 360, ponto 2000, direto Elefa, Gol 1099. Novembro Alto Curitiba para girar a base. Autorizado girar a base após o final do 17, Novembro Alto Curitiba. Autorizado girar a base, reportará na final do 17, Novembro Alto Curitiba. Na final do 17 de novembro, Alto Curitiba. Já tocar RMT pistão no 7, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Autorizado tocar RMT, novembro, Alto Curitiba. Que tocou RMT 115, autorizando o curvar à esquerda, cruzamento do campo. Reporte girando base na pista no 7. Autorizado que vai à esquerda, reportará girando base, novembro é o Alto. Para tirar a base, para ver melhor as coisas. Utilizar da base, reporte nacional da 17, November Oscuro. Reporte nacional da 17, November Oscuro. Turma 099, semicentro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Recife 260, 228, turma 099, boa noite. Boa noite. Sinal da 17, não deve errar com isso. Autorizado tocar e remeter pista no 7, vento no 7, 0 graus, 5 nós. Autorizado tocar e remeter na 7, 9 graus, 5 nós. Eu acho que o isque tocou e remeteu aos 2-0, autorizado por curvar à esquerda, pista perfeito padrão, reporte girando base. Autorizado curvar à esquerda, reportará direto base, 90 horas com isso. pronto para girar a base no 7 November Oscar Whiskey. Autorizado girar a base, reporte na final do 7 November Oscar Whiskey. Autorizado base, reporte no final 7 November Oscar Whiskey. Que... Eu tô no 60 graus, 5 nós pro chefe. Meteu, vai prosseguir pro corredor, achei bom fim de Interlagos. Após regresso, para mais TGL. Todo farol de Tapão aguarde transferência, o November Oscar Whiskey. Todo farol de Tapão aguardando transferência, o November Oscar Whiskey. Whisky da presente 1981 controle de 2089. Controle 2089 Brasil, corrijam 119.8. 198 controle. 119.8 November Brasil. Papa Romeu, November Oscar Whiskey, mantém as condições visuais e ajuste na 0 no 6. Mantém condições visuais, ajuste 1 no 0, 1 no 6, November Oscar Whiskey.